Salvador, azul 4463, com 0229. Azul 4463, mantém o ponto de espera, aguardando. Aguardando o ponto de espera, 4463. Passarei do 230, solo 05, mantente da alfa, chama solo 219. Manterá a composição? Antes da alfa, chama solo 219. Manterá antes da alfa, chamar na 219, 4230. 118, decimal 6, thank you. Salvador, so, Resina Force 25, man, just establish LS 28. 4 de Salvador, azul 2771, agora voando à esquerda, o Prince, cruzando 160. Wait, Resina Force 25, man, just. 0371 desça para 4 mil pés, um prodio primo, ajuste no 092. 4 mil primo no 092, ajuste azul 2771. T771, vai na por onde Tepipe. Tepipe, vai voar o azul 2771. Voo no 255, desça para o nível de voo 050 e a IPIT. 050, direto IPIT, voo 1255. Via IPIT. Autorizado, linha mantém, pista 28. A linha mantém a 28, 4463. Eu vou aí 55, quando você voar direto, usa. Assim, ó, gente, qual velocidade pode manter até usando? Chama 255, então voa direto usando, será o número 1 na aproximação. Sim. Voando direto usando a presente, forma 255. Azul 2771, com 6 velocidade indicada. 271 indicada, 2409, querida. Gente, azul 2771. Alguma velocidade recomendada, querida? Reduza para 2209, azul 2771. Reduzindo então, 2209, azul 2771. 2222, 4400. Regional 6320, desça para o nível 0120 via Pepip 1. 120, Pepip 1, mais filha da secretária, o CZ no Pro 0760. Aí está a promoção, então vou entrar em contato. Gente, eu mantei a Pro 0760, já passou o término do desvio. Azul 4463, decolado Azul 0, controle de voador 19 da cima 8. 19-8, Azul 4463. Controle, boa tarde, Azul 4463, decolou para saber de 200 da proa. Azul 4463, Hugo Azul Coral 1, mantém o nível de voo 130. Via Coral Lula, mantendo 130, 4463. Confirmando o nível 110. Para 110, Azul 4463. Pajão 07, prossiga. Autorizado a decolar pista 28, metro 190 graus, 039. Colagem autorizada da 28, na 337. Salvador 1867, aproxima-se do ponto zero da 28, boa tarde. Alô, 1867, foi 18 nesse momento. Salvador 1867, ponto de espera da 28 Bravo. 867, autorizado na manter, bicho 28. A minha manter na 28, vou no 867. Visual com cabo, guardião 07. Azul 2771 para sequenciamento, curve à direita na proa 155. Direita 155, azul 2771, no limite nessa proa, senhorita? Patrícia. Posição azul 2771, direita 060. Direita 060, 2771. Zona 3, controle Salvador 19, décima 8. 198. 5 azul 4463, quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas. Sua 3378, boa tarde. Mantenha nível de voo 100, submantenha nível de voo 100. Mantenha o 100, mas informará para o resto do dia. Confirmando o nível de voo 110, azul 4463. Gente, 110, 4463. Boa tarde, Salvador. Sam, 3378, mantendo a proa até 2500 e a girada direita. São 3378, suba via Momo para nível de voo 370. Prezado Momo até o 370, são 3378. Salvador Gono 255, passar o 070 para o 050. Uma 255, desça para 2000 pés, ajuste no 012. Autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Passando para 2000, com 12, autorizado Zulu, reporte estabilizado. Gono 255. Confirma? frente ao Xaner 6226, desça via TTIP 1 para nível 130. 130, pode ir na prova? Xaner 6226, ciente, mantenha 070, repassa a tecnologia, desvio. Xaner 6141, desça e mantém nível de voo 140 via IFIT. 140 via IFIT, Xaner 6141. Xaner 6320, terminou de desvio, voando na Pro de Oprim. Confirma a aeronave na Pro de Oprim? Xaner 6320, vai atingir 120 na Pro de Oprim. Pede Pro de Oprim, desça para nível de voo 080. 080, 6320. Controle azul 2771, formação à frente, possibilidade de voar à esquerda reduzida? Ah, confirmando, ah, tem condições de voar na Pro 030? Afirmo. Tem condições de voar na Pro 030, azul 2771? Afirmo, 2771. A redução de velocidade agora para 1709, segue como número 2 na aproximação. O limite nessa Pro será 10 milhas. 10 milhas na Pro 030, reduzido, azul 2771. Azul 4463, repassando em condições de voar coral. Está pulando agora a esquerda para coral, 4463. 4463 mantém inicialmente nível de voo 110, aguarda instruções de controle. Controle Salvador, voo 1867, perfil é o Lefa 1-Alfa, cruzando 3.000 pés. 1867, sob contato, voo direto a Lefa, subindo ao 380. Voando Lefa, direto 380, 1867. Fazio, 442. 422 azul, aciona identificação, desce inicialmente até nível de voo 180. 180 está em desvio da esquerda, 0050. 255, final Salvador, frequência 120, decimal 8. 208, voo 1255. Olha o Xaner 6141, vai atingir 140. É 141? É 141, desce para 4.000 pés. Ajuste 10012, a chegada é IFIT. 4.012, para linha 141. Controle 271, poderia voar para o norte? 271, para o localizador, curva à esquerda para 330. Esquerda 330, para o localizador, azul 2771. CRM 141, chame Salvador, 1208. 208, linha 141. O Xaner 6226, Salvador 1208. 208, Salvador 1206. Azul 4422, Salvador 1208. Azul 4463, Salvador 1208. 4463, 1208, ok. 208, 4463, mantendo o nível de voo 1-0. 208, mantendo 1-0. Azul 07, prefira. Para detonar o nível carro e para sobrevoo na Avenida São Martinho, ao lado direto. Autorizado para seguir 500 pés direto, São Martinho, ajuste no 092 Salvador, Guardião 07. 092, desculpa para caminhar. Azul 271, 2.000 pés, ajuste no 092, nessa prancha 7 está reporte estabilizado. 2012, reporte será estabilizado, intercepta nessa pro azul 2771. Prosseguindo a descida, 6320. 6320, desce para 4.012. 4.012. Ciente, está autorizado os desvios, reporte no terra. Final, Salvador, azul 4422. 60, o limite é o lote. Esquerda 060, limite lock 6320. Voo 1867, Salvador 1208. Salvador 1208, obrigado. Está autorizada a descida até nível de voo 140. Vai manter essa proa ainda por mais quantas milhas? Mais 5 milhas aqui, dá para navegar direto ao Prim. Afirmativo, após o desvio, voe direto ao Prim, descendo até o nível de voo 140. 140, só tem alguma velocidade? 5, alterna 1, 2, 8, 5. 3, 3, 3, 2, 1, 4, 0. E, confirme? 300. E, 2509. 250 e restão. Então. Posso confirmar o nível autorizado para o 3144? Plan 3144? Afirmo. Até 150, 3144. 150, né? A torre, frequência no 8, decimal 6. 8,6, gol no 2,7. Nuri, boa tarde, gol no 8,67, cruzando 120 para o 3,80. 8,67, contato. Radar, suba até o nível 3,80, mantenha a saída elétrica. Traço para a sua esquerda, posição 10 horas, 10 milhas, com rumo ao nordeste. Passando de voo, passando nível de voo 180, um Embraer 190. Você informa que tem uma formação sobre Lepa, é necessário manter a proa 260 por 30 milhas do gol 1867. E a gente está livre de desvios, 1867. 1867. 3144, informa que está mantendo a proa 054 por 30 milhas. Confirma, tá? 3144. E a gente 3144 está livre de desvios. Esse Zulu 28. Alto 2771, boa tarde, continua a aproximação, número 2. Forma a pista livre. Guardando, Azul 2771. O Azul 4463, está autorizado, nível final 140, aguarde e o sul. Guardando o sul, 4463. Pulo no 867, suba e mantenha nível 360. 050, vou na posição 3, 2, 8. 41, chama final Salvador, frequência 119, decimal 8. 098, 641. 1867, chame o centro Recife, frequência 288, alterne 260. Confirme, 288, 260? Afirmativo, 1288, alternando 260, subindo para o nível 360. 288, 260, subindo para 360. Cidade 4000, usando o Chanel 6141. 5141, número 4 na aproximação para Salvador. Sim. O Chanel 6226, controle? Escuta, 6226. Você tem um controle? Você tem previsto algum desvio à frente? Agora não, você dá para cumprir a chegada. Gente, o 6226 está sob operação, o número 5, por via esquerda na proa 080. O limite desta operação será a radial 1110 de Salvador. 190 de Salvador, na proa 080, na presente, o Chanel 6220. O Chanel 6320, para o localizador, por via esquerda, proa 345, descendo para 2000 pés, ajuste no 012. 345, 2000 pés, no 012, o Chanel 6320. O Chanel 6141, descendo para 2000 pés, ajuste no 012. 2012, era para o Chanel 6226, redução de velocidade para 2109. 2109, reduzindo, 6226. O Chanel 6320, o ponto com a esquerda na proa 320 para interceptar o lote. 320, 6320. 2771, torre 1186, bom pouso. 2155, solo, aos 23, solo, 2109. Azul, 4462, passar uma centena, reduz para 2109. 4422, ao passar 100, reduz 2109. Ativo, tráfego 1 hora e 7 milhas no mesmo rumo, está passando nível 080 em descida para 050, um R2320 da Oxiané, já com 210. Gente, obrigado. Então 3144, só me confirmando, vai manter essa prova mais quantas milhas? Mais 4 milhas, o Tan 3144. Ok, 4 milhas. Após o desvio, o senhor vai voar direto à posição O-Prim e descer para o 070. Chanel 6320, continua a aproximação, informarei que está livre. Guardando. 4422. Reautorizado nível 080. Reautorizado 080, 4422. Mil pés, ajuste no 012. Em caso de desvio, execute-os pela direita, já que o senhor vai seguir tráfego agora à posição de 11 horas. Duas milhas rumo sudeste, passando 4 mil para 2 mil pés, ambas 320 também na companhia. Sim, se tiver 4 mil pés, já vai ser pela direita, o chamado 22. 422, Salvador. Prossiga. 119.8 agora. Final, 19.8, bom, boa tarde, obrigado. Salvador, azul 4422. Azul 4422, acesse no Salvador, desça para o zero, desça para meia mil pés, ajuste em Salvador 1012. Meia dúzia de mil, 1012, só confirmando a pós, a posição Oprim é o Serrabito 362, confere? O 4462 está sob detor, mantenha presente pro, o limite será o... Será guarda essa pro por mais 10 milhas. Foi pro 4422, positivo? Negativo, 4422, mantenha presente proa, limite serão 10 milhas na proa. Mantenha proa, 10 milhas, mantê-la. Canal 6226, desça para 2 mil pés, ajuste no 012. 2 mil, 6226. Esquerda, chama solo, 1299. Esquerda, chama solo, 1299. Vai atingir 2000, 6141. 6141 está autorizado o final do procedimento, a resposta estabilizada. Estabilizado, reportará. Azul 4422, o barbara esquerda para o 080, o limite agora é a região 110, Salvador. É, para o 080, limitado a 110. O 4462 para informação, vai seguir a aeronave agora na posição de 9 horas, 5 milhas. No rumo nordeste, passando 4 mil para 2 mil pés, Airbus 318 do Chanel. Possível, é, acompanhando mesmo. 4422, deixa eu ver para 5 mil pés, ajuste no 012. 5 mil no 012. Muito bem, decola de imediato no intervalo de uma delas de autorizado, senhor. 2788. Fiquei 27, percussão. Desça para 3 mil pés, ajuste no 012, confirma estado. 3 mil, no 012, está com 210. Gente. Visão no 44, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. 4 mil, no 012, está 3 mil, 44. 630 pela esquerda, Xenero 62, 26, está autorizado? Autorizado, nessa próxima intercepta e reposta estabilizado. Localizador 6141. Canal 6141, completa sinal, torre no 86. 86, Azul 4422, esquerda, 030, limite ao localizador. Esquerda, 030, limitado ao localizador. 6141, continua a aproximação, informa a rede de localizador. Pois é, 6141. 012. 2 mil pés, 1002. Salvador, boa tarde, está 3 anos, 44. Tem 3144, pensando para 4 mil pés. Ajuste em Salvador 1012. Faça o vetor para o seu pensamento, curva esquerda na proa 085. O limite será a radial 120 Salvador. 085, limitado pela radial 120 Salvador, está 3144. 329, livre à esquerda, chama solo 219. Livrando a esquerda, 219, Xanar 6320. Inicia redução 1709. 1709 em redução. Azul 4422, sobe o localizador, curva esquerda para 330, reporte estabilizado. Esquerda 330, reportará no ILS, descida 2000, repetição. Descendo no 44, descendo para 3000 pés, ajuste no 012. 3000 no 012, está certo. Estabilizou, 6226. 226, completa, torre no 86. 86, boa. Boa. Boa, Xenéia 226, no curso do localizador. Xenéia 226, boa, continua a aproximação, informa a pista livre. Aguardando a pista livre, Xenéia 226. Está 3144, convencida da Pro 070, limite lock. 070 esquerda, está sendo lock, está 3144. Firma, 4422, com a reportagem estabilizada, vê se entrar para mudar seu chanel 7 milhas à frente, pelo prédio compatível. Xenéia 141, solo 32, livre à esquerda, chama solo 21 decimal 9. Esquerda 219, meia na continuação. John 07, agora a frequência livre. Está 3144, desce para 2000 pés, ajuste no 012, redução de velocidade 1909. Esse processo reduzindo 199 para 3144, mantendo a força para o 070. Está 3144, confirmando agora o limite da vetoração será o localizador. Agora o último reportagem a aceitar. Essa é a tráfego da Azul, agora a posição 9 milhas, posição 9 horas e 5 milhas. 9 horas e 5 milhas, tráfego com deslocamento oeste, mantendo 2000 pés, no Embraer 190. 3144, visual. 4422, passo o Zanco, completa final do procedimento, torre no 86. 86, bom trabalho vocês, obrigado. Nada, bom povo. Salvador, boa tarde, o Azul 4422, final, pista 28. Azul 4422, continua a aproximação, informarei pista livre. Assim escuta. No 44, completa a curva esquerda, ela para 310, nessa foi a reposta estabilizada. 310, reposta estabilizada, 3144. Mike Vitor Alfa, está no setor CR ainda com índio, confirma? Está com o produto na sua sobrevoa mesmo. confirmando sobrevoo no setor ali próximo à duna do Uruguai. Afirmativa, sobrevoa Uruguai, cidade baixa e o setor de duna mesmo, o Lago do Tanque, mais literal. Autorizado sobrevoo o Lago do Tanque, 500 pés, Juchama 012, confirmando instalamento Robson 44. Robson 44, 2 a bordo, 0115 alocado, mais literal. Liga 2787. É, mesmo ele tendo coordenado o controle aqui a outro momento, há vários minutos atrás, foi negociado mais uma aeronave. Então a intenção da decolagem é após a segunda aeronave que pousa agora, ok? Após a segunda aeronave, azul 2787. Comando aeronave ao Mike Victor Alfa? Pá, Mike Victor Alfa. Tá. Como é que prossiga? Prossiga, controle. O 44 está correndo no 86. 86, boa tarde. E Salvador, boa tarde. Está entregando o 44, está ligado no final do LS do Lupe 22. Está 3144, continua a aproximação, informa a revista livre. Gente, eu vou ver, está entregando o 44. Generalidade? É 8, né? 6, 1, 5. Estacionado 5121, passando no nível de voo 200. Gente, a sua identificação dessa... Qual é o nível de voo 050? Autorizado a chegar aqui. Ok, descida para o 050, chegada aí. Aproximado de LS Zulu 22. Prometeu, procedimento em uso de LS Zulu 22. Caso deseja o procedimento, informa o controle. Avião 07, confirmando, tráfego do Mike Vitor Alfa, agora 500 pés, prosseguindo para o setor do tanque, tráfego agora 600 pés, posição de 2 horas, 2 milhas, tráfego com deslocamento sudoeste. Está visual com tráfego? Afirma então mesmo no sudoeste, já sobrevoou na área do São Martins. Gente, o Mike Vitor Alfa informou a área já sobrevoou próximo ao setor do tanque. Tanque, então visual também, vamos manter separação. Gente, o Mike Vitor Alfa controle? Mike Vitor Alfa já visual com o guardião, vai manter o mesmo setor de sobrevoo, mantendo a devida separação visual com ele. Gente, ambos os tráfegos mantêm a separação visual, forma o tráfego do guardião a 600 pés, e recebe também o tráfego do Mike Vitor Alfa a 600 pés. Gente, ali mantém pista 28, 2782. Oh, 964, chama de vigilância, desce para nível de voo 120, vai manter o desvio? Proa 120, solicita manter a proa 060, aproximadamente 30 milhas após a proa de Oprim, prestar informações. Pode fechar a parte eterna do desvio. Azul 278, autorizado a decolar pista 28, vento 230 graus, 04 mais. Gente, autorizado a decolar Azul 278. Decolado 41, controle solador 1 no 9 da sinal 8. 198, obrigado, senhor. Controle solador azul 2788, após decolagem. Boa tarde. Azul 2788, contato radar na decolagem. Suba via Momo para o nível 170. Momo 140, pode desconsiderar a restrição de 3 mil, Sarita? Afirmo, está livre da restrição de 3 mil pés. Certo. Azul 2788, confirma o nível que foi autorizado? 170 como final. Correto. Autorizado Oprim. Autorizado Oprim, bom nome, né? Pelo 964, autorizado nível de voo 060, para prova de Oprim. 060, para prova de Oprim, bom 964. Chama 0305, número 1 na aproximação, desce para 2000 pés, ajuste chama 012, autorizado ELS Zulu, da pista 28, passando o exame. 2000, passado no 012, pode voar direto com o Busan, senhora? Afirmo. sentido afirmo, vai voar direto o busão, 63, 15. Autorizado, usa. Vetor Alfa, prossiga. Que Romeu Alfa já está próximo do ingresso da CTR? Gente, o Mike Romeu Alfa, acione 0120. Mantenha, 0142, acione 0142, ingresse via corredor Golfin, mantendo o número 7. O Mike Romeu Alfa, autorizado direto para CEASA, reporte visual com campo. Salvador Azul 2788, solicitando a coordenação para a proa de Paula Fox, Papá Alfa Fox. A ideal agora é 025 magnética. Claro. O 1403 vai manter o 100 na Whisky 33. Pode virar, Coral. Chamei a torre, vamos lá nesse momento. 8-6, bom trabalho. Torre Salvador, chamei a 63, 5 no Zulu, da 22, estabilizado. China 6315, tráfego obstante, autorizado, pouso, pista 28, vento 230 graus, 07 nós. Foi autorizado 28, China 63. Roma 964, autorizado 2000 pés, via equipe 1, ajuste 1-0 no 1. 2000 pés, 1-0, 1-1, via equipe 1, voo 964. De 107, prossiga. Está abandonando aqui o São Martins, fechando a Fogo Mocado. A gente precisa ser todo o CAV, 500 metros no Chien, Salvador 10111. É a porta de volta com o local de curso. Já me deu alto com o local. É de 107, 70 ali. Mike Romeu Alfa, já de volta ao campo? Gente, nós estamos recebendo modo Alfa e modo Charlie. Base 64, autorizado o procedimento LS Zulu, da pista 28, repartibilizado. Autorizado ele, Zulu, pista 28, é importante utilizar o 964. 05, tá pronto? Muito boa tarde, tá pronto? 3805, autorizado, lembra manter pista 28. Aí mantém 28, tá 3805, obrigado. Para a aproximação, Salvador. Livre à esquerda, solo 2019. Esquerda 29, entendeu? Autorizado a decolar pista 28, vento 230 graus, 059. Pista decolagem 28, 230 graus. Estabilizado, aliás, pista 28, gol 964. 1964, chama torre 118, decimal 6. Torre 1186, gol 964. Autorizou 230, mantém ponte para aguardar. Torre Salvador, gol 964, estabilizado, ele é Zulu, pista 28. Gol 964, boa tarde, confirma o visual campo. Confirmo. Gol 964, autorizado, pouso, pista 28, vento 240 graus, 059. Repouso, pista 28, gol 964. Tente o Guardião 07, altímetro 10, 11, mantenha condições ideais na escuta do controle. Controle Salvador, uma boa tarde, distância 3805, passa 1200 PS, nação 1. 3805, contato radar na decolagem, suba via saída Salvo 1 para o nível 340, altímetro 1011, vai tentar para o helicóptero a decolada agora do cabo 500 pés, vai interferir na sua decolagem em missão SAR. Entre helicóptero, C3805. Salve ao 340, só confirmando, ainda mantém a proa até 2500 pés? Então, 3805, está livre da restrição de manter a proa até 2500 pés. Ok, intercepta Santo Ana, está 3205, quando possível, proa de morte, mano. A gente aguarda. Controle Guardião 07, aqui em Júlio Pará, para onde está o Tituatu, do Jogo Cabo. Tente o Guardião 07, agora transferência para a proa. Sete. Chama em torre 118, decimal, meia dúzia, pomposo. 18, meia, obrigado aí, pai. Torre, o Guardião 07. Guardião 07, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reporta. 185, para hidrado 240, para 160, solicito da presença. 64, mantenha a proa, aguarde instruções para a transferência. Mantenha a proa, vamos lá, lembrar, né? Guardião 07, mantenha a vertical do farol de Itapuã, reporte na final pista 35, informa o trator arremetendo em frente da aproximação pista 28, ok? Aguarde para prosseguir para o pátio. Ciência, viu a contrato, vou chamar a cabeceira 35-07. Bom 964, suba para 3 mil pés e chame o controle Salvador em 119, decimal 8. 3 mil pés, controle 19-8, vou 964. Guardião 07, autorizado prosseguir, pouso por sua conta em risco no pátio do Graé, o vento 220 graus, 079, reporte no solo controlado. Sente direto o Graé, 07. Sente, aguarda a coordenação com o centro de receita. Controle de voo 1964, estou subindo para 3 mil em frente. Voo 1964, suba para 3 mil pés, altímetro 1011. 011, voo 964, atingindo 3 mil pés. Controle ao Mike Romeo Alpha. Mike Romeo Alpha, controle. A intenção é considerar essa situação de pouso em Salvador e alternar para aí, Paraíba. Tenho de copiar e reportar para pouso. Positivo, chama em mais 10 minutos. Vai fazer o sobrevoo na presente e chamará para prosseguir na final normal, Romeo. Bruno 964, declaração para final procedimento LS Zulu, pista 28, direita proa 070, limite 10 milhas na proa. Direita 070, limite é 10 milhas na proa, gol 964. Salvador é o 3154, controle Salvador, acima a identificação dessa via, chegada CPP1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro 1019. Desce para CPP1 050, 3154. Salvador para Mike Romeo Alpha, chame torre 118, decimal, meia dúzia. 118, meia dúzia. Salvador 3154, vivo. TAN 3154, confirma a proa, por quantas milhas? 060, 40 milhas. 40 graus, 06 dúzia de nós. Livre decolagem, 2230. Torre Romeo Alpha. Mike Romeo Alpha, continue a aproximação ali, ponto da RMAR. Pouso por sua conta em risco. Vento em Salvador, 240 graus, 06 dúzia de nós. Reporte no solo controlado. Positivo, Positivo, boa noite. Vamos manter o sobrevoo de mais 10 minutos aqui no setor de Mansfield e chama para o pouso. Mike Romeo Alfa, ciente, reporte livrando o setor. Ciente. Zero. Azul 2788 está autorizado nível 190. 190 com sinal, portanto, obrigado. Do 2230, decolar 200, chame o controle Salvador em 119.8, bom voo. 198, parceria do 2230, obrigado. Boa noite, 85. Gol 1964, direita pro 090, limite 20 milhas na proa. Direita 090, limite 20 milhas na proa, 1964. Controle Salvador, passarei do 2230. Passarei do 2230, contato radar na decolagem, sua via saída Elefa 1 Alfa para o nível de voo 180. E Elefa 1 Alfa para 180, passarei do 2230. Azul 2788, chama agora o centro Recife, 125.45, caso negativo 126.85. O 1964, desça para 2 em 1 pé, altímetro 109. 2109, bom, 964. São 3154, pode voar o PRIM, pode voar as promoções. Autorizado, direto o PRIM, são 3154. Gente, vai lá. Salvador, passível coordenação, proa do destino, por passaria do 2230. Aguarde. Vai dando, passaria do 2230. Após desvio, vai direto Módena. Chama agora o centro Recife 125.1, no caso negativo 123.8. 25.1, conforme aqui, confirme a secundária 123.8. Gente, material de